Bem-vindos aqui à escola, não é? A escola está neste momento, e já quase há 3 anos, inserida aqui no mesmo espaço físico da STG. Partilhamos a generalidade dos espaços e temos algumas áreas que são específicas da Escola de Saúde, que é o caso dos laboratórios, quer da clínica da higiene oral, quer dos laboratórios da enfermagem. O que é que eu vos posso dizer sobre a escola? Ora, nós neste momento estamos em processo de mudança, como penso que sabem. O Instituto vai mudar a sua presidência, portanto, já foram as eleições e vão decorrer para a próxima semana a tomada de posse do novo presidente. E associado a isso, a escola também vamos mudar, porque estou no final do último mandato, não é possível de continuar, e vamos ter uma nova direção também da escola, a partir também do próximo dia 2. A escola tem 3 testes em funcionamento, não é? Um na área dos consultórios médicos e dentários, o outro na área dos cuidados continuados integrados e o outro na proteção civil e socorro. Tem 2 licenciaturas, uma em enfermagem e outra em higiene oral, e tem o mestrado em enfermagem com 7 áreas de especialização. Portanto, em termos de oferta formativa, é aquela que temos. Temos cerca de 500 alunos, não considerando os do mestrado, porque o mestrado, como é em associação, ele vai funcionando cada ano numa escola diferente do consórcio, que são 5 escolas no consórcio. Provavelmente no próximo ano irá funcionar aqui. O mestrado é sempre um curso com muitos alunos. Nós, nesta edição atual que está a decorrer em Setúbal, temos 146 alunos. Portanto, é normalmente um mestrado muito procurado e muito concorrido.